Felicidade também para si que está aí desse lado. A escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2 ou via net. Então para vocês um muito bom dia e também para ti, Kátia. Todos, como está? Olá, bom dia, Lionel. Bom dia a todos, como está? Espero que estejam bem. Estiveram à escuta agora há pouco com o Sr. Fortes, com o programa O Cantar do Galo e agora com nós até ao meio-dia e meio. É isso mesmo, sabes a lição toda. E podem ligar para o 02-38-43-4800. Não façam explodir o telefone, nada disso. Hoje o telefone... Vá com calma, mas hoje tudo funciona. Tudo funciona, portanto tudo. Podem ligar para o 02-38-43-4800. Hoje é esse o número de telefone. Vocês podem ligar para, por que não, para fazer as dedicatórias que não puderam fazer domingo passado. É verdade, domingo passado tivemos um problema com a net, a gente não podia ouvir o programa via internet, não podia ligar para a rádio, mas hoje pode, tudo funciona, está tudo bom. Mas isso foi porque as pessoas ligaram todas ao mesmo tempo e isto explodiu. Explodiu. Então podem ligar sem problema até ao meio-dia e meio. Então o sol brilha lá fora, a música também aqui está a abanar o capacete, não é? Tu é que estás a abanar o teu, desde que eu cheguei ele está completamente... Louco! Louco! E vamos passar um bom momento juntos, com boa música portuguesa e boa disposição neste lindo domingo. É para isso mesmo que estamos aqui, para levar alegria, paz e amor e música acima de tudo. Sons e lua, eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda o meu amor. Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou, minha vida mudou. Meu amor voltou, meu amor voltou, meu amor voltou. Meu amor voltou aqui com Banda Luz e o telefone está a tocar. Ah, eu não ouvi. A Kátia não ouviu, não ouviu porque ela está a ouvir a música. Não, não toca. Não, não toca, tem que tocar. Não? Ah, sei. Foi veneno que bebi. Sei que devo obedecer ao coração. É tão difícil resistir a uma paixão. O olhar penetrante que me cativou. Mostrou-me o caminho para onde vou. Não te conheço, mas não consigo resistir. Vou e não penso no que vem a velhas paixões. Consigo entender essas desilusões. Procuras o caminho errado para esquecer. Alguém que no passado só te fez sofrer. Serei apenas motivo para divisão. Horas pequenas, intensas de paixão. nova música, só novidades aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Começámos com Banda Lusa, etc, etc. E agora foi o nosso amigo... É o Toy. Toy. E vamos continuar Vamos continuar com o Lucenzo e depois vamos à música de parabéns. Esqueço o cara e tá me mata. Me seduciu com sua mirada e me deixou ilusionado. Estou enamorado de verdade. Ela sabe de lo que se trata. Eu sei que nunca le endereço la plata. Agora se queda sola e desesperada. Como uma malvada, solita se va. Solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada. Lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Bailamos con más sensualidad, pa' mantener la complicidad. Eso te vuelve muy loquita, mamita. ¿Por qué no me llamas? Quiero saber. Es que eso me mata, no sé qué hacer. Sonrisa de gata, como tú me tratas. Ven, baila conmigo hasta el amanecer. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Yo solo necesito una ocasión. No quisiera vivir una ilusión. Eso me está matando hasta tener la solución. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, oh. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. Es que la conocí bailando lambada. Bailamos hasta la madrugada. La conocí bailando lambada, lambada, no, no, no, no, no. Bailando, espero que vocês estão bem, estejam bailando a ouvir aqui a nossa música bem divertida, não é isso, Nina? Para ti é, tu estás completamente louco. Vamos continuar. Alors, c'est de la part de sa mamie Elisabeth pour son petit-fils Leandro, qui fête ses 5 ans aujourd'hui avec plein de gros bisous. Elle l'aime très très fort. Et nous allons écouter ZMR com Feliz Aniversário. Então, Feliz Aniversário. Parabéns ao Leandro. E para vocês todos estão de parabéns ao que estiveram esta semana. Muitas felicidades. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para ti. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para ti. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muitos anos. Nesta data tão querida, hoje é o teu dia, goza com alegria, que Deus te ilumine todo o segundo. De ti muito gostamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os teus sonhos se tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Feliz aniversário, parabéns para ti, feliz aniversário.

música, música caliente, aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2, o melhor da música portuguesa todos os domingos de manhã das 10 às... ao meio-dia e meio. É isso mesmo, e agora vamos a carimbar o quê? A música com José Malhoa, não é carimbar, o carimbó. E carimbó, e c'est de la part de Jérôme, pour sa maman et son neveu Leandro, avec plein de gros bisous. Esta dança é tão boa, é boa, não é? É, sim, é, sim. É mesmo boa, porque ela não dançou, ela esteve, sei lá. Estava a apontar aqui as dedicatórias. Não estavas a fazer nada disso. Estavas a olhar para quem? Para lá, é o Jerome que chegou, olha, uma hora depois, este homem é demais, mas está agora a atender ao telefone. Estava bem na cama, depois, fez ele bem. Pois fez. Vamos continuar, e c'est de la part de Mamie Maria, pour Leandro, qui fête ses 5 ans aujourd'hui, avec plein de gros bisous, elle l'aime très fort, et nous allons écouter Bella Ciao, avec une version de Johnny Abreu. E já estava, ele já está a trabalhar, vês, veio bem acordado. É, é, vamos ver. Vamos ver. Por todo lado, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, não te encontrei. Fiquei danado, por mim já está tudo acabado. Ainda aguardei o teu regresso. Tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau, desesperei com insucesso, agora só. por algures, já não estou cá, não me censures. Sozinha, Deus assim quis, o que pode ser feliz. La la la la la, la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la, la la la la la, la la la la la. Sozinha, Deus assim quis, porque pode ser feliz. Fica sozinha, Deus assim quis, porque pode ser feliz. Porque pode ser feliz. Ai, a nossa Kátia também está já muito feliz. Ela estava triste. Estava com a lágrima no olho, não sei como dizemos. Uma lágrima no olho. Mas eu dormi tão Tenho bem. Tenho uma lágrima no canto do olho. Eu dormi tão bem esta noite. Tenho uma... Foi de sonhar de mim? Foi de sonhar contigo, sim. Contigo. Sonhaste de mim, foi um lindo sonho. Eu não queria que Só podia ser. Só podia ser, não podia ser o pesadelo. Só podia ser. Pois. Está tudo bem aqui? Está. Tá. Os nossos ouvintes estão felizes, nós estão bem. Está um calor aqui. Fica assim aqui de gás. C'est moi qui dégage de la chaleur, mais j'ai chaud. Tira a t-shirt. T'as pas allumé le radiateur? Estás maluco? Allumer le radiateur, estás louco? Tira a t-shirt, que já vemos os músculos. Ah, é. Já dá vontade de ir a dar um mergulho. Um mergulho na piscina ou nas ondas dar um mergulho, se calhar, logo pela manhã. Logo naquelas ondas bem bravas. Do Algarve. Não, no Algarve não há ondas. E tu, Jerome? Uma qual? Ça va? Dar um mergulho, não. Tu nem bom dia dizes, eu... nem nada ao pessoal. Deixa-me falar, tu estás a falar. Estás eu? A... Anda lá, eu estás falo. Estás aí a contar a vida. Eu? Bom dia a todos. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça va? Ça va bien. Eh, écoute, j'ai très bien dormi. Tout le monde s'en tellement fout. Bien dormi tout qu'il est arrivé fout, en retard. Hein. Tout le monde s'en... Ah bah oui, j'ai... C'est ce qu'il me disait. Hein. Il a tellement bien dormi qu'il n'est conseillé au accoudage. Je me souviens pas d'avoir dormi aussi longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà. C'est une bonne chose. Donc voilà. Mais j'ai déjà une première dédicace, tu vois. Allez, déjà, vas-y. Déjà au taquet, avec le téléphone qui soi-disant ne marche pas, mais bah, qui avec fonctionne. Avec moi, il fonctionnait pas. Il y a l'autre qui fonctionnait, mais celui-ci, non. Il fonctionne, voilà. Da Maria da Glória Gonçalves e do Arão Moraes para os seus filhos, Emília e Ricardo Moraes, desejando a eles, os dois, um bom domingo, com que aproveite esse dia de sol. Comer da primeira, não é? Comidinha de primeira. E Duarte Santana, vamos lá ouvir. Lá pelo Minho, que o mapa não me engana, não dá para resistir ao bacalhau à Viana. Vou a Braga, estou na estrada, meu carro faz mais barulho. Aqui quero provar as papas de Sarrabulho. Quis ir ao Presunto das Chaves, mas perdi-me por ali. Vim parar a Bragança para comer bom javali. É comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Toca andar aí vou eu, para comer não há igual. Feijoada transmontana aqui de Vila Real. Queria parar de comer, isto ainda dá para o torto. Agora vou-me lamber, tripas a moda do Porto. Daqui vou para Aveiro, à caldeirada de Enguias. E comer rancho em Viseu, que servem todos os dias. É comer que eu estou feliz. felizes e a beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Na guarda, estou maravilhado. Já estou em Castelo Branco, vou comer cabrito assado. Agora eu já percebo, comida boa não finda. Já estou aqui sentado, grande leitão em Coimbra. Eu quero cheirar tudo, tudo é bom e não sabia. Hoje é dia de provar a champanhe e alegria. É a comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Se viagem lá vou eu, o meu instinto pede. Tinha de vir comer porco frito a Porto Alegre. Em Lisboa comi sardinhas e aqui já sinto saudade. O choco frito em Setúbal e mesmo à beira do sábado. Eu tinha de ir a Évora, ia de qualquer maneira. Já só queria comer as barriguinhas de Pereira. É comer que eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz: a comidinha aqui é de primeira. Agora não falta tudo, sei que já faço inveja. Já estou aqui para comer, miga sempre posta em beja. A distância já é pouca e agora já não paro. Para terminar em beleza vou à caldeira da Faro. De todos me despeço, que alegria verdadeira. E ainda quero ir comer aos Açores e à Madeira. É comer que eu estou. Ai, comer, comer. O que é que vós comias assim de comida portuguesa agora? Agora? Esta hora? Um pastel de nata. Torrada, uma torrada. Uma torrada. Uma torradinha. Com um cafezinho. Com galão. É? Não, um café. Um café. Um café. Uma dica. Então o Fernando Santana, ele viajou assim por várias cidades com os pratos favoritos de cada um. E vamos agora continuar. C'est de la part de toute la famille d'Oliveira pour Jérémy et Flavio qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Ils souhaitaient écouter la nouvelle chanson de David Carrera qui est sortie il y a peu de temps, mais tu vas nous dire ça, Lionel. Le 4 juin. Voilà. C'est la chanson pour la sélection, pour l'Euro. Vamos com tudo. E bah, tiens, c'est aussi de la part de seus pais para o Marco Felizio, que está de parabéns hoje, com muita saúde e muito amor. Então, um feliz aniversário para ele também. Para aqui vai a... E são vários artistas que cantam nesta... Julia B, Ludmilla, Preto Show e David Carreira. Agora vamos brindar novamente. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for, primeiro levo toda a gente ao meu lado, tenho os mesmos desde sempre. Eu ando em corrida com a ver a minha vida até o fim. Nós só sabemos viver assim. Olhem para mim. Para tudo passa a palavra, digo que estou aqui. Com família, amigos, a minha banda para repetir. ataque. Passa-me essa bola, marca um golo, sou um craque. Com tudo. Fecha na claque, hoje é só loucura, pensamos em combate. Com tudo. Isso aqui é futebol, pensamos com amor, sem raça. Vamos com tudo. Vamos nos unir, bora dar a mão, porque a festa é maior. Pronta para competir. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui, mas agora vocês vão ter que superar. Ah, ah, ah. Sente a batida do seu coração. Dic-dom, dic-dom, dic-dom, dic-dom. Minha pátria amada, a minha nação dourada. Pra mim, para tudo passa a palavra. Digo que eu tô aqui com família e amigos. A minha volta pra repetir. Vamos lá com tudo, hoje à noite, também à final do Sub-21, Portugal-Alemanha, se não me engano. É Portugal-Alemanha. Então viva Portugal. Viva Portugal, espero que esta música traga sorte. Traga sorte e que ganhemos um novo euro, era bom. Vamos continuar com uma dedicatória. Alors, c'est Paula Fernandes, não precisa. Alors, c'est de la part de Caroline. Alors, c'est pour moi, avec comme message pour ma meilleure amie qui mérite le meilleur. Gros bisous. Eh ben, on va écouter. Je lui fais plein de gros bisous aussi. Et je la remercie d'être toujours là pour moi. C'est ma meilleure amie que j'aime très fort. Oh, quel beau message. Você diz que não precisa. Vive sonhando que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto. Precisa, eu digo. Paula Fernandes com Não Precisa e um gros bisou à Caroline. E agora continuamos com o caçador. Mas te regarde. Não, quoi? Non, mais parce que j'étais en train de chercher, c'est pour ça. Elle est comblée, c'est bien. Il est en train de chercher, non, mais je l'embrasse très fort et voilà, je la remercie d'être là pour moi, c'est ma meilleure amie et voilà. Oh, ça m'émeut, arrête de te moquer. Mais il se moque de moi déjà la semaine dernière, il se moquait à cause des musiques sur la fête des mères. Mais je suis une émotive, une sensible. Ah, mais je pense. Je suis un petit peu émotive, un petit peu sensible. Éponge dans tous les sens du terme. Ouais. Pour l'émotion, pour récurer, pour tout. Ouais, oh, toi, ça va, je vais te lancer les stylos. On continue. Allez, on continue. Que va-t-on écouter, Lionel? On nous a demandé Cassador de Sabrina, mais je ne l'ai pas trouvé. On ne trouve pas. On ne trouve pas, Signor Lorenzo, que Sabrina, Sandrine, et elle non sabia. Bon, mais j'ai une canson de Cassador. Est-ce Sandrine ou Sabrina? Elle non sabia si era Sandrine, si era Sabrina. Elle pense que c'est Sandrina, mais. Mais je vais pour une musique de. Ah, voilà, on a trouvé. Sandrine, o caçador. Então, é do... Cala-te, tu? É, eu não vou falar com uma senhora ao telefone. Ok. Ouvinte. Eu estou a falar ao micro. Então, é da parte do Sr. Lourenço, para todos os seus colegas da caça, Sr. Fernando, Sr. José, Sr. César, Sr. Francisco Correira e Sr. Saruga de Châteauneuf-sur-Loire, a todos um bom domingo. Vai a música do caçador de Sandrine. Ainda lhe cortei o rabo, matei o lobo mal. esteve então o caçador. Boa caça para vocês todos. E agora vamos ouvir Joelma. Então, Joelma vai ser da parte. Ça a été demandé, j'ai une petite dédicace. Pardon. Il a deux portables, un ordi. Les gars, c'est vraiment l'homme d'affaires. Alors, je souhaite envoyer une dédicace. C'est de la part de sa marraine Bébé, de tonton Juanito, de Juana et de Manu. Pour faire un petit pour leur petit chou, Maël, à l'occasion de ses 2 ans, qui est aujourd'hui même, sans oublier son frère Milan et ses parents, avec de très très gros bisous. Voilà, de la part de sa marraine, Bébé, tonton Juanito, Juana et Manu, pour son petit chou, Maël, à l'occasion de ses 2 ans, qui est aujourd'hui même. Donc voilà, sans oublier son frère Milan et ses parents. Gros bisous, voilà. Bon anniversaire. Joël, ma coração vencedor. Toujours avec, avec nos dédicaces, et cette fois-ci, ça va être de ses parents. C'est pour de ses parents, Sophie et Steven, pour leur fils Maël, qui fête ses 2 ans aujourd'hui même, sans oublier son petit frère, hein, qui se joint aussi à eux pour fêter l'anniversaire du grand frère, donc au grand Maël, qui a 2 ans aujourd'hui même. Voilà, des gros bisous. Bon anniversaire. On écoute un medley de Santa Maria, c'est ça? Oui. On écoute. Ouais. Yeah. Dédicaces. On va continuer avec les dédicaces. Alors, c'est de part de Signora Isaura, para a irmã Isabel, para a cunhada Paula e para a mãe da Paula. Um bom domingo e vamos ouvir Amor de Pai e Mãe, Não Há Maior Amor. E quem é que canta? Jorge Freire. Jorge Freire. Pode haver amor, cegos de paixão, cheios de louco. Mas nenhum é tanto, nem sabe tão bem como o amor puro de pai e de mãe. Com esta é verdade e é sempre igual. Não nos abandona do verso ao final. Só este é eterno, não nos deixa sós e até dá vida para vivermos. Atrações fatais, juramentos de amor. Só um é de vida e nunca se vai. Amor de nascença de mãe e de pai. Este prevalece incondicional, sempre ao nosso lado, no bem e no mal. Mais amores existem que nos podem querer, mas nunca nos querem como quem nos. Ai, o amor de pai e mãe é o maior amor do mundo. É bem verdade. E vamos continuar com Ruth Marlene. Vai. dói menos. Ai, aceita. Que dói menos. Que dói menos. Grande Ruth Marlene, e agora vamos ouvir uma canção mais romântica, não é? Alors, Eduardo Costa com Iciar Dias com Mientes. Vamos ouvir. Apagarme tú, te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. Eduardo Costa e Iciar Dias. Linda letra, até por acaso. Senti. Senti melhor só do que mal acompanhado. Estou melhor sem ti. Melhor nós sozinho melhor, do que mal acompanhado. Estamos melhores que os nossos ouvintes, não é? É verdade. E sabias que a Rosinha, ela gosta muito de animais? Quem é a Rosinha? Ah, uma cantora. Sim. Ah. Ela gosta muito. Ela tem um novo trabalho. Ela disse que tem sempre o pito despenado. Tem... Ai, Jesus, já estou a ver. Vai, vamos ouvir. Vai à pesca. Ai, não me digas. Vai à pesca com a cana, etc. É o novo trabalho dela, mas é. Tu estás a rir, é porque sabe. Porque já conheces a letra. Eu ainda não ouvi. Ah, ainda não ouvistes? Não ouvi, mas. Alors, écoutez bien le titre. Ela enfia os dois na gaiola. Mas são animais. Ela gosta de animais, portanto. Ai, os dois, eu pensei que era os dedos. Já vi que olha, os dedos. Olha logo. Está encore plus perverso. Ah, t'as vu, j'ai les idées mal placées. Ah, oulala, vilaine. E ela depois também compreendi outra coisa. Estás a ver? Allez, vamos ouvir. Contine. Rosinha. Vamos ver o que dá. Enfia os dois na gaiola, aqui a Rosinha, e elas, temos que chamar a Brigitte Bardot, porque senão... É, defensora, vamos continuar com Ruben Aguiar e a música do Gago. Alors, c'est de leurs parents, Augusto e Eugenia, pour leurs enfants, Flavio, qui a fêté ses 18 ans vendredi, et Jérémy, qui a fêté ses 29 ans, hier. Il les aime très fort, plein de gros bisous, et il te passe un bonjour. Et moi, je leur envoie un joyeux anniversaire à toute la famille, à eux, et puis un bonjour à toute la famille que je connais bien. Donc, joyeux anniversaire à leurs enfants, Flavio et Jérémy. On écoute Musica do Gago. A mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que

faz sofrer também. Tão triste assim, irá de novo variar a nossa estrada quando você se decidir voltar para mim. Essa pessoa não merece o teu pranto. Volte depressa antes que seja pior. Tire da vida o que impede ser feliz. Para nós dois, o amanhã será melhor. Sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chora. Rosto molhado para você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Acabou aqui Fernando Martins. Continuamos com mais uma novidade do grupo Bandalusa. Eles têm um novo trabalho, Bandalusa. E vamos ouvir Viva a Vida. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento. Para sempre, sua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais a essência da boca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo com a respiração de boca a boca. Oh, horas e 46 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca, que lhe está fazendo companhia, isso até às 12h30. Continuamos com alguma música. A casa está a acordar. Estou a acordar. Olha quem diz. Olha quem fala. Acalma um bocadinho. O homem chega uma hora atrasado e ainda diz que sou eu que não ando acordada. Ai, que tu és tão mau. Porquê te desagreável? Eu sou como sou. Porquê te abelando desagreável? Sabes o que é que ela precisa? Precisa é do... É um love. Ah, está bem. Ali vamos ouvir. José Malhoa. Ai, maldito love, é isso que diz? Maldito love. Estás a ver? Até ele diz. Acordei junto a mim, tu és a minha dama, prometo que a tua. Já viste porque é que ele dormiu bem? Será o meu pijama, em cada madrugada, meu peito almofada, tens lugar exclusivo marcado na minha cama.

sem nada. Também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga meu beijinho, assim viajamos até o Brasil. E continuamos com as dedicatórias e nos allons écouter José Malheur com 24 rosas. C'est de la part de sa maman, de son papa et de toute la famille Mera pour Manuela qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ils lui disent qu'ils l'aiment très fort. Plein de gros bisous à elle et donc un joyeux anniversaire à leur fille Manuela. O último dos teus grandes amores. Eu, um louco por te dar no meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores. Recebe as mulheres, não digas não. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só meu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto. Meu quarto e junto à cama. Se alguém Capa Negra. E o título é... Não quero mais. Não quero mais. Já não quero voltar a viver aquilo que por ti sofri. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais, já desisti. O que vivemos foi uma ilusão. Não quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Eu não quero mais ver teu olhar. Já não és a mulher que eu amei. Tudo aquilo que fiz por te amar e os momentos que por ti chorei. Não quero mais saber de ti. Quero encontrar uma nova paixão. Não quero mais, já desisti. Quero mais viver assim. Tenho a vida que espera por mim. Não quero mais sofrer assim. Já não sinto mais nada por ti. Já não quero mais. Isso mesmo que ela está triste. Eu? Nossa, Cátia, fogo. Porque tu já não queres mais. Não quero mais do Jerome, eu nunca quis. Não, ele é que não quer mais. É, não, eu é que não quero, ele bem queria. É isso a história desta música, não é? C'est ça, oui. C'est ça. Alors, on va continuar avec Conquistador. Da Vinci. Se tu mas vais cantar. Eu não a conheço, mas gostava bem desta música antigamente. Antigamente? Não, okay, ainda gosto. Ainda okay. Gosto. Conquistador, Da Vinci, on écoute. C'est une chanson d'Eurovision, ça? Ouais. Angola, Moçambique, Goa e Macau, ai fui até Timor, já fui um conquistador. Foram anos de amor. É para mim, chutos e pontapés. Tinha da minha velha casinha tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom lugar, modesto no primeiro andar, a contradição. Sorrindo. Espanhão em playback. Meio-dia e quanto? Meio-dia e 15 já. Ai. Está breve. Hora da papinha, quase, não é? Do programa acabar. Mais solzinho, um quarto de hora. Está um solzinho. Tu estás à espera de ir bronzear? Não. Não? De pôr ao sol? Não. Não? Mentira. Vamos continuar com quem, Lionel? Luís Gomes, trata bem. Vamos pediste. Continuar. Tu pedes, eu executo. Executa. És assim. Chorar, viver numa agonia sem fim. Pergunta o que fez de mal. Para que a tratas assim? Se tu já não a queres deixar ir embora, não é tua propriedade deixar ser feliz. Tu justificas os teus erros e aumentas as suas falhas. Oh não, trata bem. Quando já só resta o seu querer, já não há voltas a maltratar. Isso não tem razão de ser. A uma mulher se deve cuidar como uma flor se deve tratar. Oh yeah. Se não a amas, deixa que voe. Se não a amas, não faças sofrer. Se não a amas, não a maltratar. Deixa que seja feliz e que vou para bem longe. O amor de ontem não é o mesmo de hoje. Cabeça na lua, não entendes a gravidade. Que ela só deseja prender-se à liberdade. Essa é a realidade, sem cumplicidade. Abre os olhos, não sabes o que ela tem chorado. À procura de uma luz ao fundo do túnel. Há muito tempo que já está farta das luzes da cidade. Ok, eu vou ter que te explicar. Só podes levantar a mão quando for a tua vez de falar. Agora que falo sou eu. Sabes o quanto ela sofreu. Cada vez que penso no futuro que não perdura com o teu. Mas são olhos para o teu umbigo. Já nem sequer és bom amigo. Eu faço com desenho. Não era estranho. Também tens o estranho contigo. Então reflete e repete no que te compete. Se achas que isso é de homem, era uma atenção em que me tomem. Aos males que vos consome. Tu também nasceste de uma mulher. Essa que a faço chorar. Quando já só resta o seu querer, já não há voltas a maltratar. Isso não tem razão de ser. A uma mulher se deve cuidar como uma flor se deve tratar. Oh yeah. Ela não para de chorar, vive numa agonia sem fim. Então, o que fez de mal para que a tratas assim? Se tu já não a queres deixar ir embora, não é tua propriedade deixar ser feliz. Tu justificas os teus erros e aumentas as suas falhas. Oh não, trata bem. Tu também nasceste de uma mulher. Não merece que a faças chorar quando já só resta o seu querer. Voltas a maltratar. Isso não tem razão de ser. A uma mulher se deve cuidar como uma flor se deve tratar. Oh yeah. Se não a amas, deixa que voe. Se não a amas, não faças sofrer. Se não a amas, não a maltrates. Deixa que seja feliz. Yeah. Não maltrates quem? As mulheres em geral, não trata mal ninguém, é óbvio. Nós aqui tratamos-te bem. Depende, não, estou a brincar. Vocês são super gentis. Enfim, são adoráveis. Uma verdade que sai de ti. É verdade. Na boca. Alors, o que é que tu escolheste, Lionel? Gosto de ti, ninho. Oh, obrigada. Em duplo. Obrigada. Tu gostas de tudo. Eu sou uma sortuda. Dois homens tão lindos como vocês. Os meus lindinhos. Mas aquele que está lá, fora à espera de ti, o que é que vai dizer? Quem? Oh, ninguém espera por mim, acredita. Não há Mercedes. Não há Mercedes, nem. Ah, acabou a Mercedes. Oh, nunca houve, para com isso. Isso foi a história do Senhor Fortes. Nunca houve nada. Tu é que és? Meu Deus. Eu não sei, ouvi falar do Mercedes. Não é verdade. Foi o Senhor Fortes que me queria arranjar namorado. Que tinha Mercedes. Que tinha Mercedes, mas eu, olha, que tenha Mercedes, que tenha, sei lá, Dodoche. Não me interessa isso. Tu pensas mesmo que eu vou com isso? Piju, cat, são cat. Não me interessa. Não é o carro, não é o dinheiro, não é a casa. Eu é só o quero. Material. Não, não. De que material andas tu a falar? Cala a boca, não quero resposta. É que tu... Chute. Olha, o essencial é sinceridade, honestidade e respeito. É, linda. Se houver pessoa assim, isso tudo bem. Mas isso agora, de nos jours, c'est tellement rare, mon pauvre. Oh mon Dieu. Bah quoi? Quelle belle parole. C'est vrai? On sent la maturité, on sent que t'es vieille. Je suis mature. On sent que t'es vieille. Bah oui, j'ai vieilli. Donc voilà. Voilà. Il a peut-être pas toutes ses qualités, mais c'est à toi de faire en sorte de changer la personne. Ouais, oh, tu peux pas changer quelqu'un. Installez-vous sur le fauteuil. Allez, ouais, on va faire ta psychologie. Non, mais j'ai pas besoin de psychologie. Non, non, non. Mais le respect, l'honnêteté, la sincérité, c'est le plus important. Gosto de ti, Nininho. Nininho, obrigada. Logo pela manhã. Logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Gosto de ti, e eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. A nossa Rosinha, ela disse. É a tua Rosinha, tu é que parece gostar muito dela. Não, eu mudei a música. Tu e o Jerome gostais muito da Rosinha. Mas eu queria que Tu anunciaste o título da canção? Não, eu mudei a música porque fez. C'est pour ça que vous rigoliez comme des tordus. Il a fait un fou rire. Voilà. Mais j'aime la canson de Rosing. Rosing, vous avez un esprit tordu. C'est tout. Bon, c'est pas moi, j'ai même c'est pas de votre faute. C'est vous deux qui étiez en train de rigoler. Celle-là, c'est le titre. Ela sabe amar. Não, ele sabe amar. Ele sabe amar. Mas vamos então ouvir lá outra. É esta. Então deixa eu ouvir. Vamos lá ver. Eu também estou a descobrir. Sinon, les personnes, les auditeurs, ont qu'à nous dire quel est le titre de cette chanson. Devinez en écoutant les paroles. Por eu juro, nada mais comia. Era pinto, pato ou peru. Era assim, dia após dia. Tento fazer-me outros pratos. Tão coitado, não enjoar. Eu sei o que a casa gasta. No frio há sempre pito para usar. Pois sei, eu é pito e só pito. Não há nada a fazer. Eu dou o pito ao rapaz. Para eu comer. Eu tenho sempre o pito bem de penar. Então as senhoras cozinheiras estão aí desse lado, estão a fazer o frango assado, espero que ele esteja bem despenado. O que é que vamos comer ao meio-dia? Talvez seja anho ou cabrito ou... A Cátia gosta de cabrito. Ou bacalhau. Ah, não, ela gosta de... Não, ela não gosta de cabrito. Pois não é dia de frango. Pois não, hoje não. Não. Mas, ao domingo não se come frango. Nem que seja... Ela manja uma salada de riz. Oh, sei lá. Bom, ali, continuamos com a música. Uma moqueca. Uma moqueca. Nem sei o quê. Uma moqueca. C'est quoi? Bah. Olha, mete a canção de Joana. Acho que é Joana. Ouais, Joana. Joana a moqueca. Un moqueca, c'est un plat brésilien. D'accord. Voilà. Okay. On va écouter Lado do Amor et puis... Un moqueca. No meio do silêncio encontro-me perdido. O fumo da tristeza não me deixa ver. Oculta-me o sentido, oculta-me o sentido. Pensamento confuso, vazio de soluções. Um horizonte turvo que atiça o sofrer das minhas emoções, das minhas emoções. Venceu a dor

moqueca. Ela pode ser de frango ou de peixe, ó. É o que ela disse. É, exatamente. Então, para ti é frango, não é? Je ne dis rien, vous êtes des coquins. Alors, c'est une dédicace de leur fille Cathy pour ses parents Emmanuel, Isabelle et ses enfants Diego et Elena pour leur dire qu'elle les aime très très fort. Et elle nous a demandé la dernière de Kalim, et le titre c'est Quoi boire où. Je ne sais pas si je prononce bien. On écoute. Aqui na nossa cidade, nada mais pode esconder. Beno, beno. O sorriso nos seus olhos. Para maio, que tata o que puro vija. Mas é gabel. Som diferente, hein? Um som quente. É fixe. Vamos continuar? É da banana o capacete. Oui, e foi pedido de ses grands-parents, Fernando e La Salette, pour Mia, qui a fêté son premier anniversaire hier, et c'était également son baptême. Donc, elle remercie tous les membres de la famille présents, beaucoup de bonheur, plein de bonheur, et puis voilà. Et un bon dimanche. Écouter. On va écouter Banda Calypso se mancao. Compagnie de Calypso. Ficha com todas suas cartas atado. Chega a paciência. continuar com boa música e boa disposição. Uma música alegre, Tempo de Alegria, de Ivete Sangalo. Coração ao alto. E, tiens, on passe bonjour à Flora Amigo, tiens, qui m'a fait un coucou sur Messenger, notre ami qui enregistre les émissions de la radio Arc-en-Ciel. On écoute Tempo de Alegria. Mesmo a abanar o capacete, hein? É gira esta música. É muito, muito gira. E agora, vamos ouvir? Pode tentar. É o maninho que está chegando. Vamos aí. Hoje não vale a pena. Hoje eu até tô sem grana. Aqui em Copacabana. Eu quero curtir a festa. O resto não me interessa. Não quero dinheiro nem fama. Só amigos, família e a dama. Os que estão de verdade comigo. Seja qual for o motivo, seja qual for o motivo, hoje não vale a pena ligar. Eu não vou atender. Só por ser você. Pode tentar, mas não vale a pena ligar. Surreal, eu já tô pronto pro carnaval. Quem quiser vir comigo, vem. E quem não quiser, tá tranquilo também. Essa vibe é só pra quem quer. Pra quem tá nessa onda comigo, seja qual for o motivo, seja qual for o motivo, hoje não vale a pena ligar. Eu não vou atender, só por ser você. Pode tentar, mas não vale a pena ligar. Eu não vou atender, só por ser você. Pode tentar, mas não vale a pena ligar. Eu não vou atender, só por ser você. Pode tentar, mas não vale a pena ligar. Eu não vou atender, só por ser você. Pode tentar, não vou atender. aí, pode tentar. Novo som. Tentar, pode tentar, não vai. Maninho. Por ser você, não vou querer. Mas pode tentar. E vamos continuar com. Não conheço. Cafuné. Se estás a chegar agora, é só para dizer bem-vindo. Se estás aqui no teu caminho, só pode ser bonito. O meu nome é André e este som tem sabor de cafuné. Rima em tudo. Então, se toca esse som, DJ, cê mexe comigo. Sei não, eu canto em qualquer tom, pra ver se tu foge comigo. Eu não sei bem onde eu posso chegar. Esse sorriso quer dançar comigo. Eu não tô bem, mas acho que também ninguém tá. Melhor nós se curar juntinho. Ô morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar nesse calor. Ô morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar nesse calor. Bateu às 3 da tarde, tá pura verdade. Eu te espero, amor, mas parece uma eternidade. Não há pandemia que me tire essa vontade de beijar tua boca, desculpa a sinceridade. Yeah, yeah. Eu sei tá difícil falar de amor. O mundo procurando curador. Eu tô tentando ser encantador. Com meu papo malandro canto mimabô. Ei, mas meu coração é brasileiro. Ele samba o dia inteiro. Mas se quiser vir o funk do Rio de Janeiro, é. Pra mim tudo é uma questão de fé. Teu sorriso tem gosto de cafuné. Não sei o futuro, mas falei pro André. Que Deus abençoe o rolê. Ô morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar nesse calor. Ô morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar nesse calor. Hoje eu vou pegar no bode de capota aberta. Nem que a minha vida capota eu sigo em linha reta. Muitos vão dizer que é sorte, mas nada me fé. Enquanto eu tiver o teu beijo, nós é que interessa. Bora, vamos curtir e beber um copo. Fora, mais energias, tudo o resto é top. Não sabia da magia do teu toque. Se continuas assim, vais passar comigo a noite. Não queria, mas parece que vou ficar fã. Quem diria que essa miúda tinha tanto engano. Vou ligar à minha cota, avisar que eu não janto. Mas a culpa é toda tua, lá se vai o sangue. Mal eu sei do amanhã, mas hoje eu tô contigo. Vamos ver o infinito e vou estar abrido. Dizem que o tempo é finito e ele é nosso amigo. Depois de confirmar a tese, mas não tem morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar nesse calor. Ô morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar nesse calor. Ô morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar nesse calor. Ô morena, tô louco pra você chegar. Pra gente se amar. Les mamans, ils vont décrocher là. Avec le son. C'est ça. On va écouter notre dernière chanson. Dernière chanson. Je sais pas, moi je dois vous laisser. Bah nous aussi on va y aller, dis donc Lionel, il est 1h. Ouais, il est motivé. T'es pas pressé de rentrer aujourd'hui. Vamos ouvrir Maluma. Felices los cuatro. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Ouais. Profitez de ce soleil, il va faire beau cette semaine en plus. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir, bon à bientôt, à dimanche. Bye bye. Hacemos otro rato, ay, no hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato.